Now qualify out of Ramadan and that one as a rotator and so feeling.

Thank you. Papai, só te olhar. Não, não.